fome de ti. Tenho tanta sede da tua presença. Te desejo noite e dia. Não há nada que eu queira mais. Meu desejo é maior que tudo que eu possa descrever. Vontade é de ser para sempre só eu e você. Eu vou te buscar até te encontrar, até que eu tenha mais de ti. De ser para sempre só eu.